E bora mais um do repertório novo, Edson Ribeiro Pernambucano. Essa aqui é das antigas, mas é apaixonada demais, viu? Bora sim, ó. Um dia eu te encontrei sem querer, achei que tu diria desabar. Lembrei de quando fiquei sem você, pra aquele mundo eu não quero voltar. Mas olha só o que aconteceu, seu mundo se distanciou do meu. E agora que quase me acostumei, você de repente apareceu, querendo me propor uma nova chance, querendo reviver nosso romance. Só eu sei o que eu passei em vão, chegou a hora da revanche então. E aí, só vocês aí, solta a voz e canta com a gente. E hoje eu tô bem melhor sozinho, cansei de me iludir e ser usado. Só lembro do que foi bom no passado, e quando a saudade lhe doer, recorde o quanto que me fez sofrer. Aí quem sabe um dia possa dar valor a quem um dia realmente te amou. Nome de Maia Ruda Produções, a máquina do sucesso, LA Entretenimento, Ribeiro Produções, meu parceiro Luciano, parceiro Adriano. A firma é forte, essa é moral, menino. Pode beber. Pode beber. Agora de novo assim, só vocês. Hoje eu te encontrei. Joga baixinho pra galera cantar com a gente, vai. Iria desabar, lembrei de quando fiquei sem você, pra aquele mundo eu não quero voltar. Mas olha só o que aconteceu, seu mundo se distanciou do meu. E agora que quase me acostumei, você de repente apareceu, querendo me propor uma nova chance, querendo reviver nosso romance. Só eu sei o que eu passei em vão, chegou a hora da revanche então. Esquece amor, procura o seu caminho. E hoje eu tô bem melhor sozinho, cansei de me iludir e ser usado. Só lembrei do que foi bom no passado, quando a saudade lhe doer, recorde o quanto que me fez sofrer. Aí quem sabe um dia possa dar valor a quem um dia realmente te amou. Vamos embora. É o top da sofrência, Edson Ribeiro Pernambucano. Parceiro Martins, tudo é galera de Lagarto, Sergipe, tamo junto. Esse estúdio é moral, gente, esse é moral.